a beleza do seu corpo enche o coração de luz, e na chama de seus olhos vejo os olhos de Jesus. Chama de seus olhos, vejo